Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, em segunda discussão, o projeto de lei 1602/2012 do deputado Luiz Martins, do PDT, que dispõe sobre a obrigatoriedade do DETRAN em anexar ao certificado de registro e licenciamento de veículos, no momento da sua renovação anual, a cópia da Lei Seca, Lei 11.705 de 2008, e a devida fixação de cartaz em todos os locais de atendimento do órgão, contendo a íntegra da referida lei. Para o parlamentar, este projeto vai ajudar ainda mais na divulgação da Lei Seca. O objetivo é a divulgação, não é só questão da bebida que diz, da regulamentação do veículo, de todas as outras obrigações do cidadão que tem um veículo. Então é importante divulgar para que quando seja parado nessas blitz da Lei Seca, ele saiba os seus direitos e suas obrigações. Então é importante cada vez mais difundirmos essa boa iniciativa da lei. Pelo texto, o material deverá estar em local visível, sendo confeccionado no formato A3, com texto impresso com letras proporcionais às dimensões da área do local e do cartaz ou placa com total nitidez. Reportagem Ronaldo Ribeiro.